Negativo 973, continua ascensão 360, chama o centro de Recife 251, no alterno 3395. Estabilizado, localizado 591. 591 completa final, chama a torre 18895. 895, pode ver. Avião no reporte externo. Ó, 559 ou não? Avião não passou externo, para embaixo da base. Sente chuva leve, com pista molhada, reporte campo à vista. Encontrará 55 no avião. Avião no livre pouso na 1-0, vento 200 graus com 1-4 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 0-5 no avião. É 310 ali, mantendo 0. Felipe 5591, solo aos 45, livre direita, solo 121 decimal 9. Corrigindo 121 decimal 1. 219, 5591. 121 1 hoje. 211. No zero, linha decolada 1-0, vento 190 graus, cono 2-9. No zero, decolado aos 47, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Rádio Sinemetro, 310. Comandor, boa noite, Sinemetro, 310. Zero, sobe 350 na vigilância. 350, pode voar direto Aracaju? Inicialmente voa Jamo, aguardando o Aracaju. Jamo, graças. 6310, ainda não é possível voar direto? Permanece na proa de Gema aguardando transferência de comunicações. Gema aguardando, graças. 4298, pés, autorizado LS 1015. No zero, chama Recife agora, 1-2-8-5. Recife 2-8-5, na torcida na 63, no zero, boa noite. Boa noite. Good evening, 6313, clear down to 2000 feet, attempt 31015, report localizer. That's right, 2,000 feet, attempt 31015, report localizer. Tem a saída na 3-0. 4298 azul. Completa, final, torre 11895. 1895, senhor. Muito obrigado, bom trabalho. Boa noite. Mantenha o ponto de espera. Salvador, boa noite, para 298, na final, estabilizado, baixou em trabalho. 4298, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, 13 nós, atento a pista molhada. 4298, tem pouso. E mantém Gol no 096. Azul 4298, solo 01. E confirme se a pista ainda está molhada. Está seca então, é isso? Gato, chama o solo 121, décima 1. Bono 096, autorizado decolagem, vento 200 graus, 13 nós. Salvador, tá... Zero, pronto. Mantém, 3858. Plano 096 decolado ao 03, chegou controle em 1208. 08, bom trabalho, 096. Salvador, muito boa noite, o 096 da Gol decola no sentido da saída Momba, está passando 1500 pés. Gol no 096, contato radar 370 saída Momba. Mate, a Momba 096, quando possível, solicita voar direto para ti. Gente, mantém a saída. 096. Sim, Maguage. Chama me. O Chaner 63, ano 3? Oi, é... Copiou. É, vai reportar a estabilidade, né? 3, ano 3. Autorizado a decolar, vento 200 graus, 122. Decolagem, está 32. Line up and wait. 096 da Gol. Senhorita, não haveria possibilidade de voar frotida presente? Agora de coordenação direta com Recife, o Gol no 096, voa a Momo da presente. Ativo, Momo da presente, não aguardo de frotir, a gente agradece aí, um 096. Decolado 06, chame o controle 1208. 1208, controle 3858. O TAM 3858, controle, boa noite. TAM 3858, contato radar 350, saída Momo. Subindo para o 350 na saída Amor, para 3858, pode subir direto sem restrição? 58, negativo restrição em Momo. Ok, 350 sem restrição, subindo direto. .305, identifica a chegada Mari desse hotel 50. 216, clear for takeoff, runway 10, wind is 19, 0 degrees, 12 knots. Table, question 6313. Power 118.95. 118.95, thank you, good night. Salvador Tower, good evening. Question 6313. IRS table. Tower, Ocean 6313, ILF table. Check landing gear. It's not yet. And I, you know, it's okay. You need to get down in 3 green light check. Oh, roger. Clear to land, runway 10, the wind is 120 degrees, correction. 200 degrees, 12 knots. Roger, it's clear, land runway 10, Ocean 6313. 35216, airborne at 09, contact us over departure 120.8. It's over the departure 120.8. Have a nice day. Salvador, boa noite, é o CP 5216. CP 5216, contato radar 190, sai da PUC. 5216. Channel 6313 on the ground at 12. Vacate the runway, contact the ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, thank you, good night. 9. 2685. 2685 e 2545, TAM 3858. Controle de Salvador, trip 526. Prossiga. É constante coordenar com o 135, nós vamos à prova do Alfa Romeo 363. Vai. Obrigado. Cinco, dois, um, meia, voa direto a Aracaju. Ok, direto a Aracaju, grato. Gillette Romeo identifica a chegada à Mari de Estatal 50. Então 3305, desça para 2000, ajuste 1015, está livre LS. Pouso, tá, 3, 1895, tá. Obrigado. Boa noite, Santa 3305 final. Tá. É, tem embaixado na base. Aproximação, eu gosto de pista livre. Zip 52 no meia, Recife 2685, alterno 2545. 2685, 2545, 2 no meia. 3305, 30 pousos, 200 graus, 149, check tem. 200, 14, Zip pouso, 3305. Está baixado o trabalho. Filete Romeu desce via para 2.000 pés, ajuste 1.015, reporta localizador. Quem é pro A do Gilete Valete Romeu? 1-0? Eles têm condições de voar duna? É Gilete Romeu? Quantas milhas da Pro 90? Gente, a porta é a prona do uma desse agora para 2015. No solo 23, ao livrar solo 211. 246, identifica chegada bom, ofereça para 4.000, ajuste 1.015. Tudo não, Juliette, Juliette Romeu. Sente, reporta estabilizado, Juliette, Juliette Romeu. Reportar estabilizado, Juliette Romeu. Estabilizado, Juliette, Juliette Romelli, SX-Ray. Oi, 1895, bom pouso. 1895, graças, bom trabalho. Sou de Salvador, boa noite, ao Papa Romeu, Juliette, Juliette Romelli, estabilizado, ele é SX-Ray. Juliette, Juliette Romeu, ciente. Está autorizado o pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 13 nós, check 3. Gente, o Juliette Romeu, chamando, leve pouso na 190, está baixado, foi provado. Uno 170, identifica a chegada Mari, desce até o 050. somente mantenha a chegada. Aguarde. Azul 4235, identifica a chegada. Bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Gol no 170, mantenha a chegada. Reduzindo para 2509, vai seguir com o número 3. Juliette Romeu, no solo 32. Qual o estacionamento? Ok. Táxi à direita e chama o solo 21 no décima 1.